Olá. Nós sabemos que os atributos de Deus são geralmente mal compreendidos. O amor de Deus não é exceção. Como é que as pessoas compreendem o amor de Deus? Elas têm um entendimento sobre isso? O povo de Israel teve a oportunidade para entender. Eles foram amados por Deus, eles foram objeto do amor de Deus, continuam sendo ainda, devido às promessas de Deus. A história deles demonstra esse amor, mas, como a gente vê aqui nessa profecia que a gente está estudando agora, a profecia de Malaquias, nós vemos claramente a postura questionadora deles. Aliás, a gente vai vendo aqui várias perguntas que Malaquias coloca aqui em forma didática, né? Ele coloca os questionamentos do povo e as respostas de Deus a esses questionamentos. E o primeiro questionamento que ele coloca aqui é justamente o questionamento sobre o amor de Deus. Vamos então ver como é esse questionamento e como Deus responde aqui através da boca de Malaquias a isso. No capítulo 1, nós vamos dar continuidade então à leitura. Nós vamos a partir do versículo 2 até o versículo 5. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Compreender o amor de Deus certamente é a chave para adorá-lo, para ter um relacionamento correto com Deus. Nós vemos aqui, mais uma vez, como Israel falhou nesse sentido. Eu penso que na resposta de Deus aqui nós podemos ver claramente três características desse amor de Deus, características que certamente eles desprezaram, mas que precisam ser compreendidas. Em primeiro lugar, Deus, falando com eles aqui, fala que o seu amor é um amor constante. Eu os tenho amado. A ideia aqui de um amor que permanece, um amor que fica, um amor que se mantém, um amor que se estica, a gente poderia dizer assim. Ele se prolonga, ele vai indo de geração em geração, porque a constância de Deus ela se mostra nesse tipo de amor que transcende o tempo e o espaço. É um amor que guarda, supre, mas é um amor que também disciplina. E é isso que eles não compreendiam. Porque ao invés de serem evidentemente, né, alinhados aí com a constância do amor de Deus, a inconstância do povo de Israel é que é o motivo de todos os seus problemas ao longo da história e não a inconstância do amor de Deus. No que o Senhor nos tem amado? É uma pergunta que o profeta aqui ele traduz, né, as reclamações do povo, traduz aqui a murmuração do povo. Afinal, o povo havia sido castigado ali, né, pela mão dos babilônios. Eles tinham ido para o cativeiro, eles tinham voltado agora, mas Israel perdeu aquele brilho, aquela glória. Tudo agora era menor. O templo era menor, a cidade ainda tinha muitos sinais da destruição, muita coisa ainda estava sendo reconstruída. E é aquela pergunta que eles costumavam fazer na época: onde está aquela nossa glória do passado, aquela nação que nós fomos, aquela nação rica, como chegamos a ser um dia? Onde está o amor de Deus? Como é que o amor de Deus pode estar presente? Mas isso mostra, na verdade, que é uma visão cínica da parte deles. Eles não reconhecem a sua própria culpa, eles não reconhecem os motivos de eles estarem naquela situação. Esse é um grande problema que acontece com as pessoas, não é verdade? As pessoas têm dificuldade em lidar com o amor de Deus. Eu estou falando aqui de pessoas que conhecem o amor de Deus, evidentemente. Aqueles que nem sequer entendem nada sobre o amor de Deus, nunca foram objeto do amor de Deus, nunca tiveram um relacionamento real com Deus, não podem entender absolutamente nada sobre isso. Mas mesmo aqueles, ou melhor, aqueles, né, que são objeto desse amor, têm dificuldades. Quantas vezes a gente tem essa ideia de que Deus não está nos amando o suficiente, parece que ele não está cuidando, parece que ele não está fazendo, mas Deus está sim, ele está fazendo isso. E aqui o povo apenas está demonstrando uma visão cínica e uma visão circunstancial, não consegue entender que Deus continuou amando aquele povo nos tempos difíceis, nos tempos de angústia, nos tempos de disciplina. Como nós avaliamos o amor de Deus é uma questão importantíssima na nossa comunhão com Ele. O povo de Israel teve dificuldade com isso, teve dificuldade em ter uma avaliação correta do amor de Deus e por isso, a vida deles não andava como um povo que deveria ter uma adoração, que deveria ter um fervor. Quando você vai vendo as outras repreensões que vão aparecendo aqui nessa profecia, você vai ter que verificar que onde estão essas raízes. Essas raízes começam aqui. A gente começa a perceber o que estava acontecendo. Falta do reconhecimento do amor de Deus. Como, afinal, Deus tem nos amado? Parece que Ele não nos ama. A gente não tá conseguindo enxergar, não está conseguindo perceber esse amor. Alguma coisa não está batendo, mas Deus diz: sim, eu vos tenho amado. O amor de Deus é coerente. E ele mostra isso através da vida de Esaú e Jacó e dos seus respectivos descendentes, ou seja, dos edomitas, descendentes de Esaú, e dos israelitas, ou seja, os descendentes de Jacó. E veja o que ele está mostrando aqui, o que Deus está mostrando aqui. Se Deus mostra que seu amor é constante, ele mostra que seu amor é coerente. Ele é coerente com o quê? Ele tem que ser coerente com o povo, com as qualidades do povo, com a beleza do povo, o esplendor do povo, ou ele tem que ser coerente com ele mesmo? Pense nisso. Muitas pessoas têm dificuldade em entender e aceitar a soberania de Deus, pelo fato de que é Ele quem escolhe, é Ele quem determina. Ele elegeu Israel como um povo, Ele elegeu os salvos, Ele elegeu a salvação desde antes da criação do mundo, e isso é um fato que vai influenciar toda a visão que temos a respeito do amor de Deus. Porque se o amor de Deus ele fosse coerente conosco apenas, ele não nos amaria. O fato é que Deus é coerente com ele mesmo. E a eleição de Jacó lá no passado, cujo critério a gente observa ali em Romanos, no capítulo 9, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A ideia aqui é que a misericórdia é de Deus e o propósito é a glória de Deus. É Deus que tem que ser glorificado e não o homem. Deus está dizendo: olha, eu escolhi lá atrás, eu tomei uma decisão no passado, na eternidade. Eu já havia escolhido, eu já determinei isso. E houve uma rejeição não apenas de Esaú, a pessoa de Esaú, não exatamente na sua pessoa, mas uma rejeição dos edomitas, que ele deixa bastante claro e que ele mostra através de fatores históricos. Veja o versículo 3. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. A gente sabe historicamente que quando os babilônios assolaram Jerusalém, eles assolaram a terra de Edom também. E isso você vai até aí você vai dizer, bom, mas então Deus permitiu que tanto um quanto o outro fossem destruídos. Ok, mas apenas o povo de Israel foi restaurado e eles estavam ali. E essa semente que sobrou, digamos assim, né? Essa porção, esse remanescente que sempre foi preservado durante a história de Israel, é a prova de que Deus continua fiel àquilo que ele estabeleceu. Mas veja, ele diz aqui no versículo 4: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Ou seja, o que os edomitas estavam dizendo: ah, nós também vamos reconstruir, nós também vamos nos reerguer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Muito bem, basta você procurar hoje quem são os edomitas. Onde estão os edomitas? Não existem. Não existem mais como povo. É porque depois da invasão dos babilônios, vieram outros povos e foram invadindo, invadindo e invadindo. É claro que Israel também sofreu com muitas invasões, mas a diferença está em que Israel sempre foi preservado e Deus sempre foi muito claro a esse respeito. Ainda que uma minoria seja salva, a eleição do povo como nação prevalecerá. Isso é que muita gente tem dificuldade de entender, isso é que muitos israelitas tinham dificuldade de entender. Como Deus é coerente com aquilo que ele estabeleceu. O fato é que os israelitas, eles olhavam para o seu estado de penúria, vamos dizer assim, né? De não desfrutarem das riquezas que eles poderiam desfrutar se não tivessem sido arrastados pelos babilônios, se não tivesse havido toda aquela devastação, toda aquela destruição. Mas o fato é que ainda assim eles foram sim cuidados por Deus e cuidados de uma forma muito especial. E não cabe a nós questionarmos se Deus preservou a quantidade justa ou não, porque certamente ele reservou e preservou aqueles que deveriam ser preservados para que a linhagem de Israel permanecesse, para que o povo continuasse existindo como nação. Assim, isso foi até os dias do Messias, que era fundamental que isso acontecesse, mas continua até o dia de hoje, porque a gente sabe que há planos, sim, planos futuros, em relação ao povo. E é aqui que vem a terceira característica do amor de Deus. Além de ser constante e ser coerente, ele é um amor concreto. Porque Deus fala aqui no versículo 5: vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Ou seja, os israelitas poderiam constatar historicamente que aquilo que Deus estava dizendo ali em relação a essa diferença de tratamento que ele deu, elegendo o seu povo, tratando o seu povo, apesar de eles não enxergarem isso, ela era tão evidente, ela era tão clara que eles poderiam verificar isso. E quando eles verificassem isso, quando eles observassem como Deus cumpriu de fato tudo isso, então, nesse momento, eles poderiam exclamar: Grande é o Senhor, ele não age apenas dentro de Israel, ele age em todo o mundo, ele age nas nações, ele age não apenas numa época, ele age em todas as épocas. E como eu disse no início, quando o povo olha de maneira circunstancial, olhando apenas o momento, olhando apenas aquele sofrimento presente, aquela situação presente, isso diminui muito a perspectiva. A perspectiva do povo de Deus sempre foi e sempre deverá ser uma perspectiva ampla, uma perspectiva que olha para aquilo que Deus se comprometeu a fazer desde o início: cumprimento de promessas, bênçãos futuras. Que mostram que o amor que ele está dizendo que ele tem no presente, ele é um amor concreto, ele não é um amor fictício, ele é um amor que tem sido comprovado, foi comprovado de maneira muito mais substancial no envio do seu filho, no envio de Jesus Cristo. E isso foi a prova cabal do seu amor, e esse foi o ponto fundamental aonde o povo de Israel, na sua grande maioria, e representados ali pelos seus líderes, pelos seus governantes, não enxergou, não reconheceu, rejeitando a maior prova que Deus já deu, a prova mais substancial, mais concreta do seu amor, que foi enviar seu filho para que ele viesse aqui dar a sua vida pelos pecados, derramando ali o seu sangue. É claro que nós hoje, ao olhar para isso, somos tão privilegiados. Não somos israelitas, mas fomos alcançados por esse amor de tal maneira que nós podemos louvá-lo. Nós sabemos que a grande vitória de Deus, ela foi obtida na cruz do Calvário, e que isso foi através de Jesus Cristo. E que, embora todas as questões do passado, tudo que envolveu aquele povo, se dependesse deles, Jesus nem teria vindo ao mundo, porque a derrota deles teria acontecido há muito tempo. Mas Deus os preservou, Jesus veio, a salvação veio e Deus continua agindo e continuará agindo. Um dia nós sabemos, né? A profecia aqui ainda vai falar mais sobre isso, não vou adiantar muito aqui, não dar spoiler, né? Mas no futuro nós sabemos que haverá um reconhecimento coletivo em massa desse povo israelita, de que o amor de Deus é verdadeiramente constante, coerente e concreto. Que jamais a nossa vida seja marcada por questionamentos em relação ao amor de Deus, que jamais nós sejamos essas pessoas que questionam de alguma forma o amor de Deus, que isso não aconteça conosco, que Deus nos ajude a enxergar o seu amor nas situações difíceis, nas situações complicadas. Enxergar o seu amor quando as coisas não vão bem, enxergar o seu amor até mesmo quando ele nos disciplina, que nós também sejamos capazes de termos gratidão a Deus pelo fato de sermos também objeto da sua misericórdia. Ao nos escolher, ele não encontrou em nós qualquer qualidade, ele não previu que nós iríamos crer, e por isso ele foi obrigado a nos escolher. Ele nos escolheu porque nos escolheu, e ponto. E isso é motivo de gratidão eterna, de uma gratidão que nós devemos podemos e devemos expressar com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nossa adoração, ela tem que ser resultante de todas essas constatações. E nós temos que ser confiantes, confiantes no futuro que Deus nos assegura. Podemos saber que a vitória que foi a maior vitória que já foi exercida aqui, a vitória na cruz, essa vitória, ela se tornou nossa, porque Jesus, ele transfere para nós a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os poderes malignos. E assim, crendo nisso, sabendo disso, isso deve se tornar na nossa boca mais um motivo de louvor, mais um motivo de adoração e de esperança, que mantenha os nossos pés firmes, que nos diferencie, não porque apenas nós queremos ser diferentes dos outros, mas que de fato sejamos diferentes, pessoas que têm consistência, pessoas que não andam por aí murmurando, questionando, duvidando de Deus, mas que tenhamos plena certeza do seu amor. Isso certamente vai fazer toda a diferença e vai honrar a Deus, que a gente possa viver assim e glorificá-lo assim com as nossas vidas. Na próxima semana, nós vamos ver como surge mais uma indagação, mais um questionamento. Afinal, Deus não está satisfeito com as nossas ofertas? Deus não está satisfeito com o nosso culto? A gente já está entregando as coisas ali. O que mais Deus quer? E Deus vai então mostrar o que está errado em relação a aquilo que eles estavam fazendo, ao tipo de culto que eles estavam prestando e a responsabilidade que os líderes, no caso ali, os sacerdotes, a responsabilidade que eles tinham em relação a isso. E assim a gente vai prosseguindo aqui nessa profecia, que é a profecia de Malaquias. O profeta que trouxe o último recado de Deus antes que ele se calasse por 400 anos. Pensa bem, um silêncio profético de 400 anos. 400 anos sem profecia. 400 anos sem essa direção vinda diretamente de Deus, até que viesse João Batista para anunciar justamente a Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então, que o texto de hoje traga uma boa reflexão para você. Você, de alguma maneira, valorize o amor que Deus tem por nós. Que esse amor tão especial, esse amor tão concreto, esse amor tão coerente, esse amor tão constante. Então, até lá, até a próxima semana. E que Deus te abençoe.